André Cedês, o moral de Bicoara. E abra a bola e solta o som e vamos dançar pro Robinho. Eu baixando o papai, rasga, DJ Henrique de Ferraz, vamos junto misturado, papai. Assim, ó. DJ Henrique de Ferraz. O Henrique dava atenção, ela ignorava, mal sabia que a Giovana já estava preparada. Mandou no WhatsApp, disse que ia dar uma sentada. Mandou no WhatsApp, disse que ia dar uma sentada. Tava com o Henrique de Ferraz, agora ela não aguenta. Viu a mensagem do WhatsApp e quis arrumar problema. Dó, ré, mi, fá, o Henrique só lamenta. Se você não quiser, a seu cu na meia senta. Dó, ré, mi, fá, o Henrique só lamenta. Se você não quiser, sua amiga vem e senta. Dó, ré, mi, fá, o Henrique só lamenta. Se você não quiser, a seu cu na meia senta. Que dava atenção, ela ignorava, mal sabia que a Giovana já estava preparada. Mandou no WhatsApp, disse que ia dar uma sentada. Mandou no WhatsApp, disse que ia dar uma sentada. Tava com o Henrique de Ferraz, agora ela não aguenta. Viu a mensagem no WhatsApp e quis arrumar problema. Dó, ré, mi, fá, o Henrique só lamenta. Se você não quiser, a Giovana vem e senta. Dó, ré, mi, fá, o cupinho só lamenta. Se você não quiser, sua amiga vem e senta. Dó, ré, mi, fá, o Henrique só lamenta. Junto, papai! Tchau!